Diariamente pela sua Orlândia Rádio Clube, o compadre Zé da Lavoura. Agora aqui o nosso relojão marcando precisamente 7:28, 7 horas 28 minutos agora em Orlândia.